Ambos pela esquerda. Aguarde retorno para a remetida. Ciente, limitado pelo RMA, curvas à esquerda, Sergo Felca. Bruno 094, tráfego Charlie 150, mantém o setor norte, aproximadamente 3 milhas. Não interfere na sua persuasão. Ciente, Bruno 094. Aproa 295. Serra 295, para a Serra. Ajuda 719, redução de velocidade 2109. Redução já. Ciente, na deu autorizado táxi até a Oscar, corrijo. O Juliette Sertão, mantenha o pátio 4, observe um 37 da Sideral no reboque, vai ingressar neste pátio. Após o tráfego, está autorizado para seguir até a Oscar. Agora mais. É, está mantendo 210 de acordo com a sua instrução anterior. Confirme no seu alvo, por favor. Certo, porque o controle não recebeu o cotejamento. Sem problema. Federal Serra Delta Uniforme, aguarde para prosseguir o reboque. Então tá, vou parar. Juliette Serra Tango, autorizado táxi via Oscar, alinha e mantém o Nossete. Papa Tango Bravo Kilo, entra complexo final, chame Torre, 118 decimal 95. Completa final, chama Torre 895, Bravo Kilo. Gente, Juliette Serra Tango. Juliette, Delta Uniforme da Sideral, prossiga o reboque, tráfego vai alinhar na cabeceira, siga a via Oscar até o pátio 4. 80. 280 à esquerda. Fluindo a final ILS da pista 10. 719, curva à esquerda para o 190, guarda time vetor para o localizador. 190, aguarda. Sua aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 095. Ciência, aguardar autorização de pouso, altímetro 095, Bravo Twin. Bravo 4 no solo, aos 28, livre à direita, chame 219. Livre à direita, 219, Golden 94. Controle Salvador, muito bom dia. Sam 3740, centro da Juliette, passando 210 para 150. Sam 3740, bom dia. Autorizado chegada a Bomete 1, desça para o nível 050. 1050, Sam 3740, possibilidade, voarmos ITAP ou até Duna? Autorizado ITAP, Sam 3740. Presente pro ITAP 3740, obrigado. Ajuda 719 para o localizador, curva esquerda para o 150, autorizado ILS X-Ray, desça para 2000 pés. Esquerda 150, 2000. Serra Delta Uniforme liderando a pista. Ciente, Serra Delta Uniforme, frequência livre no pátio, bom dia. Bom dia. Ciente, Juliette Santão, aguarde passagem de tráfego, pouso 90. 4451, uniforme comando visual com Papa Alfa 30 na Céu 120. Azul 4451, já visual com aeronave. Ciente, após a passagem do tráfego ali e mantém 90, giliza manobras, o tráfego adicional da companhia, interceptando 11 milhas agora no final. Após o tráfego ali, mantém azul 4451. Pega o Papa Sierra, curva à esquerda, proa 200, aguarde 7 minutos para o localizador. 200, aguardando o localizador, Papa Sierra. Estabilizou o azul 2719. Azul 445, quente. Obrigado. 0062. Azul 07, prossiga. 719, final estabilizado. Azul 2719, continua a aproximação, guardando pista 10 livre. Altimetro 10-5. 1015, aguardando pista livre, azul 2719. Juliette, sem ação, decolagem autorizada no 7, o vento no 62 a 0 graus, 079. Juliette, sem ação, está recebendo a torre? Bravo que o Índia no solo 33, ao livrar a direita, na Delta, chama 219. Livrando na Delta, solo 190, Bravo. Juliette Serra Tango, desconsidere a autorização de decolagem, mantenha a cabeceira inocente. Azul 2719, estado, pista 10, pouso autorizado, 180 graus, 05 nós. Rive, pouso 10, azul 2719. Serra Gofiosca, torre. Consiga, Serra Gofiosca. Somente uma informação, previsto mais dois pousos, após será autorizado para seguir para o 7. Ok, Serra Gofiosa. Oi, azul 445, não fazer a nave da companhia, pode nem manter. Azul 445, ouro firme. Após o pouso do companhia, está autorizado na 90, ali é manter. Fazer a nave da companhia, ele mantém azul 445. Santa Angola, Guaje. Pesagem aliás, Serra completo sinal, chame torre 118 decimal 95. Afirmativo. Sou eu, Serra Gofiosca, que informa aqui para pouso completo. Gente, Serra Gofiosca. Serra Gofiosca inicialmente mantém o setor da RMA, aguardando a autorização da final. Afirmo, está mantendo o presente setor. Azul 2719, solo aos 35, livre na Fox, à sua direita, chame 219, bom dia. Fox 219, obrigado. Oi, Papa Serra, estabilizado agora, 7 milhas. É, Papa Serra, bom dia, novamente, altímetro 0015, continua a aproximação, guardando a pista 10 livre, e Embraer da Azul, próximo de início de rolagem. A nossa intenção é troca remete para novo ILS. Sem problemas. Aguardando a autorização, é com você. Azul 4451 decolagem autorizado 1-0, no 70 graus, 079. Autorizado, azul 4451. Juliette, tango decolado aos 36, curva direita, sube, mantenha mil pés no corredor axé e chame o controle 20, décima 8, no voo. Grato, terra tango. Tan 3740, cancelada de cristais de altitude, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 5, autorizado final MSX Rei, reporte estabilizado. Estimativa direta 2015, reporte estabilizado, Tan 3740. Bom dia, Júlia Serra Tanga atinge até mil pés. Passeio autorizado, toque remetido 1-0, vento 80 graus, 089. Passeio, rebaixar trabalho. Azul 4451, decolado aos 37, chama o controle de Salvador 1208, bom voo. 208, bom trabalho. A Serra Gonfiosca autorizado no interceptar final da 97, aguardando autorização de pouso. Serra Gonfiosca. Autorizado para interceptar final da 97, aguardando autorização para pouso. Serra Gonfiosca. Passe com azul, decolou a Amadeu, isso, sua escuta. Azul 4451, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000, direto Leda. Azul. 1-2-3-0. Após o pouso do tráfego, está autorizado ali, mantém pista 1-0. Após o pouso do tráfego, ali mantém a 1-0. 1-2-3-0. Pode ler, pode ser? Sim, está autorizado Morro de São Paulo, inicialmente só mantenha 1-1000 pés. Ok, mantendo 1000 pés na proa de morro, proa 2-5-0, de aliás, terra, tá bem. Controle, aguardem 1-0-7. Guardião 07, prossiga. Passou o farol da barra, mantendo 500 pés de guardião. Gente, eu passo através de parte do passo, guardião 07. 7. Certo, Papa Serra, trocou e arremeteu aos 39, sub mantém 2.000 pés, chame o controle 1-20-08. 08, certo. Controle, com Papa Serra, arremeteu para 2.000 pés, se possível, para 9 ILS. Gente, Papá Papá Eco, Papá Serra, mantenha a proa até 2.000 pés, aguarde a operação. Tan 3740, inicie redução de velocidade para 2009. Reduzindo 3740. Papapai com Papa Serra, curva à direita, proa 230. 230, Papa Serra. Pegou o fiosco no solo aos 4-1, autorizado até a base. Autorizado até a base, pegou o fiosco. Tango Juliette Serra Tango, autorizado inicialmente 2500 pés, aguarda a sessão para o 065. Gente, com a informação, o motivo do aguardo foi devido ao tráfego que tocou em remeteu anteriormente. Acaba de ser vetorado pelo controle, então em coordenação da sua decolagem. 0 milha de Salvador, autorizado nível 065. Mano 230 do código autorizado, dono 50 graus, 062 a nós. Puxando M1 no 40, ali é mantém os 90. Guardião 07, chame torre 118, decimal 95. 118957. Luna 739, desça para 4000 pés, ajuste 105. 4000 pés, 0115, gol 1739. Torre Salvador, meu bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, bom dia. Mantenha a linha do litoral, reporte principal de Itapão, altímetro no 015. Mantendo a linha do litoral, reporte para Itapão, no 015, Guardião 07. 1230, decolado aos 43, chama o controle 208, bom voo. 08, bom trabalho, 230. 0250, Terra. Livrando. 740. 3740, reduza para aproximação, complete sinal, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, um ótimo dia. Bom dia. Controle, 1230, Buca, Caju, vai cruzar 2000 pés. 1230, contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da Buca. 370, Buca, 230. Esqueci um último dia. Salvador, muito bom dia. Elton 3740, estabilizado na 10. Elton 3740, bom dia. Continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 015. Ernatim 3740. Puxando M1 no 40, decolagem autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 062 a nós. Reporte interceptando a final, vento para cheque 1620 graus 029. O guardião foi autorizado, intenciona pouso na 17. Fiquei ciente, guardião 07, para pouso na 17, então faça uma espera pela direita e reporte visual com a Airbus da TAM, final de 4 milhas da 90. Ciente, espera pela direita e reportará visual com a Airbus do guardião 07. Informa o tráfego helicóptero, mantém a linha do litoral à sua direita, 500 pés, não interfere sua aproximação. Pista na 0 litro, pouso autorizado, 1-0 graus, 02 nós. Livre pouso, 3-7-4-0. Puxa, 1-4-0, decolado aos 4-5, chame agora 208, controle de Salvador, bom voo. 3-0-8, autorizado, final ILS-XI, reporte estabilizado. Meu pé, autorizado, final LS-X-Ray, reporte estabilizado, bom, 039. Tabatango de LED Serra Tango, autorizado nível 065, quando possível, estimado para terminal Ilhéus, estimado para pouso. Para fazer a base 107, guardião 07, a retaguarda do tráfego sem interferir. Azul 2776, visual com a Airbus Atana final. Sim, ativo. Faz passagem do tráfego autorizado em Lima, Antena 0, Azul 2776. Faz o pouso do tráfego ali, mantém na pista 90, Azul 2776. Porque 1-4 é a torre? Tráfego da Azul que alinha agora na pista 1-0 vai prosseguir para o mesmo destino, mesma rota que o senhor, e a separação prevista devido ao serviço de controle que é prestado no local seria 10 minutos. O senhor aceita o nível 1-5-0 ou aguarda os 10 minutos? Excelente, jogo 1-4, então altere seu nível autorizado agora 1-5-0. Vento 180 graus, 0629. Estou na 0, livre decolagem, 2776. Então 3740, solo, foi aos 48, chame 219. Pode atualizar o guardião 07, vira a base? Sim, guardião 07, base, final, pouso, 17. 180 graus, 062, reporte na cabeceira, guardião. Passa na cabeceira, 7. Pelo 4, pista 1-0, autorizado em AMT. No 4, mude o código transponder para 0226. 2776, decorado 249, chame 208, vovô. 208, boa tarde. Vento para o localizador. 030, vai dar para o localizador, Serra. Controle Salvador, bom dia, Azul 2776, saída Conde. Azul 2776, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 970, após 2000 pés, autorizado direto Conde. Maravilha, nível 170, após 2000, direto Conde, 2776. Ciente, Joker 14, aguarde para decolagem. Lula 739, estabilizado LST, X-Ray da 1-0. Lula 739, complexo final, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-8-9-5-4-2, Lula 739, bom dia. Bom dia. Ex-Sapato Serra para o localizador, direita 065, autorizado final LS X-Ray, reporte estabilizado. 065, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, Ex-Sapato Serra. Torre Salvador, bom dia, gol 1739, estabilizado LS X-Ray, 1,5 de Hotel, baixo travado. Jogo no 4, pista no 0, decolagem autorizada, vento no 70 graus, 04 nós. 739, bom dia, o time no 0 no 5, continua a aproximação, guardando a pista no 0 livre. O Alfa 29 da FAB, iniciando a rolagem. E ele vai dar autorização de pouso, agora 739. Lula 739, tráfego afastado, pista no 0, pouso autorizado, vento 180 graus, 059. Pouso autorizado, pista 190, 739. Jogo 4, decolador 52, chama o controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, jogo 4. Bom dia, Guardião, frequência livre. Sente o Guardião 01, mantém as condições visuais, o ajuste chama 015. Controle Salvador, Júpiter 14 na subida Conde, cruzando 2 mil pés. Bloqueio 14, contato radar, suba para o nível de voo 150, saída Conde. Saída Conde 150, Júpiter 14. Estabilizado, localizador, Papa Serra. Bloqueio 14, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 080. Esquerda 080, Júpiter 14. Estabilizou. É que o papel de serra complete final, chame torre, 118 decimal 95. Certo, 118.95. Jogo 14, tráfego 10 horas 7 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 060 para 170, o Alfa Tanque 72. Jogo 14. Serra. O 739 no solo 54, livre à direita. Taxi Fox, chame 21, décimo 9, solo Salvador. Fox 219, com boa, com boa, 739. Pode ser nessa, nessa do nosso lado? Afirmo. Ok, não, vai lá de para a Fox também, com 739, obrigado. São 3198, bom dia, autorizado direto ITAP, desça para o nível de voo 080. ITAP 080, 3198. Passeia, toque remetido, pista no zero autorizado, 190 graus, 08 nós. Informe que após o toque, fazer uma base para pouso final na 197, ok? Ciente, é com a passeia, chame para cancelamento do voo FR. Ativo. Controle Salvador, é o Azul 2776. Azul 2776, prossiga. O 2776 solicita nível de voo 190 como final. Tente, submantém nível de voo 190, Azul 2776. 190 autorizado, 76. Oi, Salvador, autoriza o nível 170 para o Joker 14. Joker 14 autorizado, nível de voo 170. 170, Joker 14. Joker 14, 156 milhas. Sou do Conde, retoma a navegação na Proa de Conde. Proa de Conde, Joker 14. Do Eco Garcia, para interceptar a base da Eurosante. Seu nome é 140, Santo Centro Recife, 125.45, Alterne 126.85. 3198, cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Beleza, 3.000 pés, tá? 3198. É, para passear, trocou o MT 58. Chame na final do ano 7. Na final da ano 7. Autorizado ali, mantém pistola zero. Ali mantém 1-0, não tem patrulha. É, para passear pouso 17 autorizado, 180 graus, 062 a nós. Base para a final, machado travado, 17, pouso final, é para a terra. Após o pouso, está já autorizado o backtrack para o hangar do Gré. Alô. Foi só confirmando o gol 698, autorizado a Nhaima e na 10, né? Sim, tráfego pouso 907, gol 1648. Gente, muito obrigado. Gente, condições visuais, mídia 065. Chame controle de alto, frequência 120, décima 1. 50 em caso de falha de comunicação, voa a posição Jamo. Tem a proa até o 050, aí depois da transição, boa Jamo, voo no 642. Sim, para evitar um tráfego no Super Tucano que decolou à frente. Ciente do Super Tucano, voo no 648. Autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2010, 2015, ILS X-Ray, reporte estabilizado, 3298. Guardião 01 no controle. Mais outro, guardião 01. Confirme a posição, guardião 01. Posição 01, Guardão Interlado, através do Interlado. Fluente Guardão 01, reporte visual com campo. Ok, reporte visual com campo, 01. Salvador Approach, good morning, Azul 2743, Heaven and Solution, Juliet. Azul 2743, cleared Bomet 1 arrival, report of set. We are ready for this. Roger, send flight level 100, Azul 2743. And 100, that's for sure. Papa Tango Oscar Golf Uniforme, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Can we maintain high speed and approach to 2743? Clear, Azul 2743. Yes. Guardião 01, chame Torre 118.95. Torre 118.95. Decolado ao 02, chame o controle 120 decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Gol 1693. Guardião 01, Torre Salvador, prossiga. 01 vem do seu setor nordeste pelo litoral, mantendo o aspecto. Quando autorizado para Salvador, baixa do BR. Estamos aqui aproximando a buraquinha. Gente, guardião, então abandone o litoral com curva pela direita. Prossiga para a vertical de Lauro de Freitas e reporte através norte da Torre em Salvador. Informa um Super Tucano alinhado na pista para iniciar a decolagem. Ao litoral, curva direita, seguirá para Lauro de Freitas. Informará o através norte da Torre para a curva. Estacionado, Rádio Grana, Ex Papa Serra. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Papa Serra. Frequência livre. Sou Série 5901, informa o tráfego, o helicóptero mantém 500 pés no setor norte do aeródromo. Para evitar o tráfego, mantenha a reta até 2.000 pés. Decolagem autorizada, 970 graus, 062 é nosso. Sou Série 5906. Azul 2776, controle. Controle 2776. Tome controle Aracaju da presente em 120 decimal 3, para autocoordenação. E após, retorne a frequência do controle. Qual controle que é para retornar a frequência? Considero, Azul 2776, agora conseguimos contato com o controle Aracaju. Gente, na escuta para qualquer coisa, 2776. Tudo fácil, e a gente toma aqui para o Aracaju. Gente, Guardião 07, voo local Salvador, Salvador, 500 pés autorizado. Conforme solicitado, assume o transponder padrão, reporte fora do solo. 170 graus, 062, guardião. A gente vai iniciar da presença, entra na fora do solo, 07. Conselho 5906, decolado 04, chame o controle 120 decimal 8. Conselho 5906, controle 120 decimal 8. Guardião 01, ainda não avistado, prossiga lá no de Freitas, informo o 07 iniciando no Graia. Ok, estamos pedindo o controle logo de Freitas. 707, decolando o Guardião 01. No momento agora estamos na vertical da Estrada do Coco, próximo ao setor de Buraquinho, na Estrada do Coco. Gente, Guardião 01, o tráfego do Graia vai iniciar e vai para paralela. Inicialmente não interfere com o seu tráfego. Está autorizado para prosseguir via setor até a final da nossa 7, Guardião. 01. Torre, o Guardião 07 está fora do solo. Nosso sobrevoo aqui é por 5 minutos. Próximo aqui é a final do 1-0, na sua escuta permanente. Gente, o Guardião 07, decolador 05. Confirma o motivo do sobrevoo, alguma operação? Tem um tráfego da TAM estimando a posição Duna em mais um minuto. Não, sem problema. A gente afasta aqui então para o setor norte e aguarda a altura do tráfego. Ciente, Guardião 07, principalmente está autorizado manter o setor quando o tráfego interceptador, eu chamo o senhor para abandonar. Ok, muito grato, estou na escuta, 07. Pode ficar aqui próximo a RMA. Ok, ciente. 170. Bem, se mantenha, tem condições de manter 170? Confirmo. Bem, se mantenha no máximo 170 nós, o Jockey 14. 170, o Jockey 14. Capatão Gosta Golf Uniforme, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado pelo lote. Golf Uniforme. Azul 2743, descent flight level 070. 10070, Azul 2743. Guardião 09 estado, confirma intenção, cabeceiro no 7 ou o GRE? Ok, ciente, está autorizado direto para o pátio do GRE. Ciente, guardião, direto do GRE, agilize na medida possível. Tráfego da TAM, 1 minuto, posição Duna. Ok, agilizando, guardião 011. Bono 648, Santo Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125, 46, 1685, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 3198, complexo final Chame Torre, 118 decimal 95. 295, bom dia. 3198. Bom dia. Guardião 01 no pouso no pátio do Graé. A seu critério, vento 170 graus, 072, reporte controlado. É, das informações, comandante pelo controlado, Bona. Guardião 07, o tráfego da TAM anteriormente informado, agora está na final de 6 milhas. Após a passagem do tráfego, será autorizado a prosseguir paralelo. Quem é esse que está mantendo aqui próximo da remada, as curtas 07? Sr. Salvador, muito bom dia. Está 3198, uma milha de cisterna vai estar atrasada. Está 3198, bom dia. Já avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 05. Milha 15, prosseguindo. 3198. Somo tráfego, helicóptero da Polícia Militar, mantém o setor norte, aproximadamente 5 milhas a 500 pés, não interfere sua aproximação. Pouso autorizado, 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7-9. Tá, 3-1-9-8, 3 pouso, pista 1-0. Sente guardião 01, no solo ao 09, frequência livre, bom dia. Guardião 07, visual com a voz da TAM? Afirmativo. Ok, sem interferência com o tráfego, está autorizado prosseguir para o setor de sobrevoo na escuta permanente da Torre Guardião. Azul 2743, are we cleared the procedure? Cleared, I left side, report established, Azul 2743. We report 2743. Então, olha, eu acho que a volta uniforme cruzou 5.000, 0.0 para 4.000 pés. Atenção, eu acho que a volta uniforme vai do nada presente, desça para 3.000 pés, ou ajusta na 0 no 5. Pode ir uma, descendo para 3.000, reportará estabilizado. bravo. A seu critério na RMA chama de decolagem, então já bravo. Bom dia, autorizado, pistola 0, aliás, decolar, 150 graus, 079. Aliás, decolar, está no 0, vou no 094. Azul 2776, serviço radar encerrado, 72 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Caju 203, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Establishing localize the course, Azul 2743. Azul 2743, complete time, contact tower, frequency 118.95. 18.95, thank you, have a good day. Prima Alfa Romeo na bata, ele vai chama tanques. Chama no ponto de pela da Romeo Lima, Alfa Romeo. Salvador Tower, good morning, Azul 2743, 6 miles out. Azul 2743, range 1015, heavy sight, continue approach, expecting landing clearance. Inform the traffic, a chopper maintaining the south sector from the airport. The north will interfere with your approach. Additional traffic, Azul 737 from Blue, initiating 1010. Okay. Azul 2743. Salvador, Joaquim 14. Azul 2743, now final 4 miles. Sergeant, 2743, clear to land 1-0-1-5-0 degrees, 08 knots. Okay, clear to land, Azul 2743. Thank you. Joaquim 14, serviço radar encerrado, 72 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120.3. Chama 120.3, controle Aracaju, frequência 120.3. No 094, contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da Momo. Para 370, sai da Momo, gol no 094. Controle Salvador, Sinema 2.00, bom dia. Sinema 2.00, bom dia, autorizado direto TAP, lista para o nível 050. Direto TAP para 050, 6.00. Força em uniforme, interceptado o lock. Papatã Golf uniforme, complete sinal, chame torre, 118 decimal 95. 9.8.95, tenho bom saber. Somente. Voador, o Xanar 6200, confirma o nível da velocidade de velocidade em Tapsa? Livre das restrições, o Xanar 6200, número 1 na aproximação. Sem restrições, 6200. Voador, bom dia do Papatã, gosta de algum uniforme? Oscar Golf Uniforme, estou ciente da intenção de pouso 917, indo para cancelamento do voo IFR. Gente, cancelamento, corrijo, o voo IFR cancelado Zona 6, desça para inicialmente a 1500 pés, está autorizado a ingressar na final da 917 e aguarde autorização de pouso. Oscar Golf Uniforme. Golf Uniforme, abandonando o ILS-728. Afirmo, mantendo 1.500 inicialmente devido ao tráfego da Polícia Militar, o helicóptero que vai manter 1.500 pés no setor de aproximação da 1.0. Relativo, limitado por 1.500, aguardando liberação. O Guardião 07, mantendo 500 pés, está autorizado a seguir para o local de sobrevoo na escuta da torre. 1.507. Tráfego na final da 1.0, agora visual prosseguindo para o 1.7, é um Caravan. O tráfego está restrito ao 1.500 até contato visual. Quem estará atento, 07? Passo 2743 no salão 17, chamo 209. 209. Alterne 126, decimal 85. Alterne 590, chamará 75, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Uma Alfa Romeo Ciente, forma helicóptero da Polícia Militar à direita, sem interferência na sua decolagem. Está autorizado a decolagem 17, 170 graus, 08 graus. Decolagem, viu? Ok, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Já finalizou aqui o sobrevoo no setor. É, solicita prosseguir para a Estrada do Coco, próximo ao pedágio, onde manterá o sobrevoo também. Ciente, Guardião 07. Tá, inicialmente mantém o setor, ok? Mantém o setor aguardando a passagem do tráfego que pousa na 1.7, após será autorizado. Bem, mantendo o 1.7. Oi, Alfa Romeo Bravo? Alfa Romeo Bravo, aguarde. Oscar Golf Uniforme, tráfego avistado. O helicóptero anteriormente mencionado está mantendo através do Pátio 5, não interfere sua aproximação, pouso autorizado 1.7, 1.60 graus, 0.6209. Alfa Uniforme. Lima, Alfa Romeo, decolado aos 1.9, curve à esquerda, como numa perna contra o vento da 1.0, mantenha-se paralelo ao mar e evite a final da 28, aguarde para o cruzamento do campo. Lima, Alfa Romeo, ciente. Alfa Romeo, está presente 360 pela direita, sem interferência na final da 35, informa o tráfego, é um Caravan, na final da 1.7 para pouso. Ciente, 360 pela direita, Lima, Alfa Romeo. Tráfego adicional, Airbus Natan, iniciando a rolagem na 1.0. Ciente. 3191, informa o tráfego, Charlie 182, mantém o setor sul do aeródromo a 1.000 pés, não interfere na sua decolagem. Decolagem autorizada, 1.60 graus, 05 nós. Colagem, senhor, autorizado da 1.0, visual do Sereno, está 3, 1.0. 1.07 está visual com o Caravan, na curta final da 1.7? Relativo. Caravan está presente, evitando o tráfego, direto vertical da Estrada do Coco, aguardando transferência do Guardião. 1.07. Índia Bravo, ok, ciente. Frequência livre, tenha uma boa tarde. Obrigado, Paulo. Senhor JBLA, isolado do chão. Alfa Romeo está presente, está autorizado. Cruzamento da 1.0. Filho, Lima Alfa Romeo, sobre o litoral, está autorizado a prosseguir. O cruzamento da final da 28. Aguarde transferência de comunicações. Ciente, Lima Alfa Romeo. Pan 3191, decolado aos 21, mantenha a proa até 2.000 pés, chama o controle, 208, meu voo. Até 2.000 pés, 208, obrigado, 3191. Salvador, bom dia, Pan 3191, decolando, 50, cruzando meu pés. 3191, acione código normal, suba conforme autorizado. Acionado, 5575 3191. Está 3191 no contato radar, uma decolagem, suba para o nível de voo 340, autorizado direto Lida. Direto Lida, está 3191, autorizado direto 340. Seguir direto para a feira. Uma Alfa Romeo, guarda de coordenação. Ciente. Guarda. Guarda 107, forma o tráfego. Charlie 182, mantendo 1000 pés à sua direita. Para... principalmente corredor forte. Mas aí, traduziu agora o guardião 07. Vai manter aqui próximo ao pedágio, 500 pés no máximo. Ciente, guardião, autorizado até o pedágio, não me escuta. Sonho azul, 279, pronto, 2770. Salvador azul, 279, pronto, 2770. Ah, azul 2799, autorizado ali, mantém no zero. O meu sub mantém 1500 pés, pro ideal de feira. Chame, para pro ideal de feira, chame o controle 208. 208, muito grato. Controle Salvador, Papa Romeu Lima Alfa Romeu, bom dia. Papa Romeu Lima Alfa Romeu, bom dia. Mantém-se condições visuais, o ajuste chama 015. Autorizado direto Feira de Santana, quando possível estimado para pouso. Gente, direto feira, reportará o estimado para pouso. Guardião 07, controle. 1208. Número 08, 07. Chega. Estima-feira 1449. Gente, Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, reparto 20 milhas afastado de Salvador. Cliente, reportará 20 milhas, Romeu. Controle, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Atenção, manter sobrevoo aqui no litoral norte, 500 pés na sua escuta e chamar para o regresso. Certo, Guardião 07, mantém-se condições visuais, o ajuste chama 015. 07. Salvador, azul 27119, na São Bruno. Azul 2719, contato radar, suba para o nível de voo 340, autorizado direto Leda. Sobe 340, direto Leda.